Desface aqui a rede de transmissão da propaganda eleitoral gratuita. ZYK 346, 830 kHz, 5 kW de potência, a onda mais forte dos mares do sul. Vamos apresentar Essência Campeira com Domingos Torbes. Essência Campeira direto da As noites de sábado tem mais alegria e sucessos pela Rádio Cassino AM. Das 20 às 24 horas, Comando Geral com Pablo Geraldo, Ronaldo Melo e Clark Mendonça. Os sucessos atuais, a Jovem Guarda e as quentes dos anos 70.